nosso mundo de origem. Que virá bem natural. Apenas eu, apenas eu. Thank you. Boa noite, salve, salve, só shape pessoal, beleza? Estamos aqui ambientando o campeonato de sinuca aí, já tá na semifinal aí, já, Eric, já foi. Opa, som, ah tá, esse som que vocês estão ouvindo agora, bom, aqui ao meu lado esquerdo tem o querido Irlan Guedes, o saxofonista diretamente de Feira de Santana aqui, O nome que eu uso aqui nesse programa é Jabá Guitar Base. E a gente está num... Vocês estavam escutando agora a guitarra do Ratskroll, da Alemanha. Acho que ele está em Berlim. Hello, Rat. Wie geht's dir, sehr gut. Beleza, meu irmão. Bem-vindo ao Rio Vermelho, Salvador. Só Shape Tabacaria. Então agora vamos seguir aqui. Os samples que a gente usou agora foi o